mutantes invadindo o Congresso. Sou insano pelo Edson Lobo. Quem é, filho? Quem é do Mag? Não esquece as vítimas carecas. Enlouquece o caranguejo gigante decepando seus corpos, aniquilar suas famílias. Garças bizarras, movidas a óleo, sem dó e sem dor. Sobrevoando em campos, uma seleção de mortos, pensamentos móveis. Enquanto ser humano eu vou destruindo o que posso. O elevador que só desce o demônio meu. Abriram a caixa de Pandora. Sai, maldito! A chuva espalhando todos os males. Ai, ai, ui, ui. Como isso arde? É bateria de celulares, sedes similares. A peste invisível maculando os ares. Mercúrio nos dizem nos mares. O solo é estéreo, já fizeram a sua parte. Salvem o planeta, é papel vinho de bala no chão, maldito. É muita treta. Está ali com o monstro, está à frente, sai do ciclo vicioso e recicla sua mente. A minha rima é voraz, árdua e quente. O crioulo aqui é doido e os planos são dentro. O futuro é no piscar de olhos, cê tá sabendo? Ei, pulando ali tá derretendo. Vocês! Eles ficam assim olhando pra mim. Vencer o setor tem que decidir. Vem de ideia de que são legais. Nada de costa, vai! Eles ficam assim olhando pra mim. Vencer o setor tem que decidir. Vem de ideia de que são legais. Nada de costa, vai! Segura! Abraça! Faz barulho, família! A parada é a seguinte, mano. Paz, harmonia, amor, tá um mau tumulto, velho. Várias pessoas, mas é um tumulto organizado. Vamos ter amor, mano, compreensão, carinho, certo? Se o irmão pisou no seu pé, se tá acontecendo em qualquer situação, mostra que você é superior, mano. Vamos ter amor no bagulho, velho. Eu não quero voltar pra casa e falar, ah, tá vendo, o Crioulo é mó desorganizado, falar que a boca do lixo é o submundo e tem bagulho na nossa festa, tio. Tem outro bagulho, não esses bagulho, tio. Certo? Time do louco, boca do lixo, família tese, tá me entendendo? É muito respeito no bagulho, velho. Nós não vamos parar por conta desses bagulho não, certo?